quinta-feira à noite. Para onde vamos no próximo feriado? À praia. Preciso tomar sol, fazer um pouco de exercício, andar à beira-mar, nadar. O Andrade nos convidou para ir com eles. Tomar sol? Fazer exercício? Cuidado! Você sempre exagera. Toda vez que você faz isso, fica vermelho e com dor no corpo todo. Não se preocupe. Vou me proteger. Você não comprou um protetor solar?